Nos últimos anos eu tive muito tempo pra pensar. Hoje eu tenho muito pouco tempo pra agir. Não é tão bonito estar no meu lugar. Ultimamente eu penso muito em fugir. O mundo já me maltratou demais. Eu fico pensando se eu pago na mesma moeda ou se eu me torno a pessoa melhor dessa relação. Será que no final tanto faz? Será que Deus tá me esperando lá em cima? Será que tem alguém me esperando lá embaixo? Será que eu nasci mesmo pra fazer rima? Por mais que eu pense na resposta, eu nunca acho. Deus, por favor, me dá algum sinal. Pode ser um pássaro que cante diferente, ou um estranho na rua que é sorridente, ou que acabe a miséria no mundo de repente. Eu fui uma criança terrível, um adolescente revoltado. Hoje eu sou um cara consciente, eu tenho consciência de que o mundo tá errado. Muita gente julga pela cor da pele ou pela boca de quem quer que você beija. E eu posso garantir que o karma é forte, tudo que vai volta, então cuidado com o que deseja. Na janela, talvez um dia até encontre nosso lar. Talvez um dia acabe o preconceito com a favela e o ser humano desaprenda a julgar. Meus amigos dizem que eu sou esperançoso, já meus inimigos dizem que eu sou iludido. O mundo de vocês é invejoso, vocês me amam e me odeiam pelo mesmo motivo. Pra um idiota com martelo na mão, tudo ao redor vira prego. Pra um pobre coitado sem autoestima, tudo ao redor vira ameaça. Pra quem apanhou muito da vida, qualquer mão pra cima lembra medo. Pra quem guarda muita dor dentro do peito, qualquer dor de fora sempre gera graça. Desgraça de graça, essa vida passa rápido e não deveria. Eu guardo raiva e não deveria. Eu vejo as merda do passado que eu fazia e penso que se fosse eu de hoje em dia não faria. Já chorei pelos meus inimigos de agonia, por vontade de revida coisas que eu não deveria. Sabendo que se eu fizesse Deus não perdoaria. Por isso que eu devolvi tudo pro mundo na forma de poesia.